Estabilizado, bom, 604. 604, desça no glide, reduza para aproximação, aguarde transferência. Aguardo, 604. Localizador, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, torre no noite, 6:30. Boa noite. Oscar Golf Sierra, aproximando o marcador. É, possibilidade de pouso na 107. Sente Oscar Golf Sierra, segue para 107 com base pela direita, reparte na base. Sierra. Salvador, boa noite, Atan 3858, paciente tem informação, Vitor, para cópia Fortaleza, posição 7. 3858, Fortaleza 370, já aprovado, só instante cópia. Vitor, confere, altímetro 012, só instante cópia. Escuta. Para o táxi, eu vou 1696, táxi 3 horas e 58, autonomia, Fernando 80, aborto. 352, Confins 80, quer ver? Afirma. Copiado, táxi à esquerda via pátio, última direita Índia. Torre 18.6 no ponto de espera, altímetro 1012. Boa viagem, no meio no 3. Táxi via pátio, a última direita Índia, com a chamada 1012, boa no meio no 3. 9169, Oxa, portão 10 autorizado, chame táxi. 9169, iniciando. 6310, observará. Faça contato com a equipe do solo. Após o 37, gol estampado no VAR e livre puxar, assinar no 01, chame táxi. Fala. 3-1-0, após a passagem do gol, está autorizado. Paulo, boa noite. O gol no 889, Cente da Victor, solicita Galeão. Gente, Galeão 36 já aprovado, 1-2 para a corpo, só um instante. No 889, Victor, confere, altímetro no 0, 1-2. Altímetro no 0, 1-2. Já. 3858 para a corpo. 3858, pronto pra cópia. Tá 3858, aprovado Fortaleza, nível de voo 370, via Upper Zulu 19, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 pés ou 3 milhas após curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 10935, a torre 1186, transfone 5552. Tá 3858, está autorizado Fortaleza, 370, Pesolu 19. Qual dá no zero, com curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. Controle 1935, torre 1860, transponder 5552. Correto, portão 7, ponto, tá 3858. Chama na 3858. Gol no 889.4. 3070, na 3, custo é equipamento. Pronto, cópia, gol no 889. Gente, azul 4071 será o número 2 no setor. A voz da Bianca no portão 01 já solicitou o push. Só um instante, por gentileza. Fala azul 4070 na 3, push acionamento. Seria aqui o 4071 no portão 3, não seria? 4071? Seria o 4071. Sim, só um instante. A voz da Bianca já iniciou no 01, só um instante para puxar no, no setor. Obrigado, aguarda. Para o táxi, o chame 9169, com 3 horas e 40 de autonomia, nosso POP 112, Altena Confins. 112, 340, Confins, táxi autorizado até através do portão 612, seguirá o Airbus Companhia no ponto de espera, todos 86 quando pronto, o altímetro 012, boa viagem, o Ocean 9169. Através do 612, obrigado. Ô, Saulo, Salvador, tá 3662 com informação uniforme, nível 390, Natal. Já teria o 370, copiaria? Afirmo. Só um instante, por gentileza, número 2. Vai aguardar, 3662 já tá. Voo no 889, na escuta pra cópia. Pronto, cópia, prossiga. Voo no 889, aprovado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 10. Pista 10 decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a 3 milhas. Após curva direita, subida da Euleda, após Euleda direto, posição bridge. Controle 11935, torre 18612 e transponder 5553. O 889 autorizado Galeão 360, outra Zulu 10, decola da pista 10, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, depois direita, direto da Euleda. após Daion Bridge, o Gol Uno 889-1935-18-6-torre-5559-5553-transponder. E 5553-transponder, o controle 11935. E cumpre o perfil da subida da El até Leda. E após Leda, direto à posição Bridge, ok? Sente o perfil da Dael. Dael, Leda, Bridge. Gol no 889, obrigado. E agora correto, portão 62, chama pronto. Chama na conta, pronto, obrigado. Mate, vergonha, essa companhia vai posicionar no través do 4. Siga o tráfego no ponto de espera, chama na torre 286 quando pronto, 9169. 9169, segue o 20 da companhia, obrigado. O 4071 na escuta? 4071 na escuta. E aí, temos um Airbus da cauda que puxou no 03, correção que puxou no 01. O tráfego vai iniciar o táxi e passará um segundo Airbus também do Avianca. Após o segundo Avianca, está livre puxar, acionar no 3 e chamará o táxi. Após o segundo Avianca, inicia o push e chama para o táxi azul 4071. Para o táxi, chama 6310, POP com 139, 3 horas e meia, alternado Natal. 139, 330, Natal, não alterna nada, direita via Índia, ponto de espera ponto, torre 186, altímetro 1012, boa viagem, 6310. Índia 186, no ponto de espera, 1002 no ajuste, boa noite, 6310. Salvador, Airbus 6748, poderia estar liberado a restrição de velocidade, tá? Afirmo, está seu critério, Airbus 6748. Obrigado, Airbus 6748. Falo, boa noite, Gol 604, Lebrão. Boa noite, Gol 604. Previsão de estacionamento ao portão 04, porém ainda está ocupado por um Airbus da TAM. Táxi via Alfa, mantendo posição antes da táxi de Juliette. Vamos aguardar a coordenação em companhia junto infraero para o novo portão ou a liberação do portão. Gente, então prossegue via Alfa, aguarda antes da Juliette, 604. Tá 3.612 para corda? Afirmativo, pronto para corda. Tá 3.612, aprovado Natal, nível de voo 370, via Aeroviário Pesulo 10, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após curva esquerda, descido subida, Puca, Jamo, transição, Zipar, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal meia dúzia, transponder 5551. Para o afirmativo autorizado nível 370 para Natal. Rota conforme plano Upper Zulu 10. Decolo da 10, manter o eixo até 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva esquerda, na saída Puga, transição Zipar. 11935, controle 11186, a torre 5551, é o código transponder para o portão 3662. Correto, 5551, portão 8, chame pronto. Chamará quando pronto, portão 3662. For departure control, good evening, go 1613. Gol no 113, contato, sub e mantenha o nível 300, correction, go 1613, read a can text, climb at infinite level 360, avô, a left full feet to departure. Ok, climb for level 360, avô, departure, all feet to transition, go 1613. Questionnaire 9169 no ponto espera pronto. Para avião no 69 ali, mantenha no zero. E mantém 9169. Via Juliette para 5, 604, obrigada. Tá 3561 na escuta? Consiga. Após o embreagem da Azul a cauda, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Afirmativo, após o embreagem, puxa, aciona e reporta para o táxi 3561. 35 para 8, 6310. Salvador, boa noite, Chanel 6310, transferência passando 1.200 pés. Chanel 6310, contato, mantém nível 350, na saída Pucajamo, Aracaju. 350, Pucajamo, Aracaju, checaria a possibilidade de voar na Prole Aracaju, com referência? O centro aguarde, web 6310. Guarda. Oxané 6310, aguarde ele consultar o centro, Oxané 6310. Excelente, muito obrigado, 6310. 40, alterna, Ribeirão Preto. Lula 23, 340, Ribeirão, alternada, direita, táxi autorizado, via Índia. Ponto de espera pronto, torre 186, altímetro, 10, 12. Boa viagem, Azul. Oxané 186 no ponto de espera, Azul 4071, obrigado, boa noite. Salvador, confirmando o ajuste de altímetro para o 6742. Afirmo, 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, obrigado. Decolado aos 4, 1, no chame controle, 1, 9, decimal 3, 5, bom voo. 19, 3, 5, 9, 1, 6, 9, obrigado, bom trabalho, senhor. Controle, Salvador, boa, chame 9, 1, 6, 9. Chame 9, 1, 6, 9, contato radar, vigilância, contato radar, se mantém 380 na saída da El, Leda, pós-bridge. Da El, Leda, bridge, ao 380, chame 9, 1, 6, 9. Botar ataque, 358. Pode voar direto da El, chama 9169. Usado direto da El, Oxané 9169. Direto da El, obrigado. O Chanel 6310 mantém o perfil da subida devido a tráfego, o centro não autorizou direto a Aracaju. Sente, vai manter o perfil, o Chanel 6310, obrigado. O 6748 agora direto Duna, desse mantém 2000, sou vetor, autorizado final LS X-Ray. Direto Duna, descendo para 2000, para o final da X-Ray, 6743. No livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. Iniciando Azul 4071. Táxi 3561, tem 167 a bordo, 4 horas e 5 alternado com o 6745, Charlie Fox no alternado. Táxi direito via Índia. Quando espera 1-0, chame torre 18, 6-0. meia-dúzia, é altímetro, 1-0, 1-2, boa viagem, tá? 3, 5-6-1. Ativei a índia, chama o Bodicero, 18-6, rota 3-5-6-1. Serra Kilo Índia, prossiga. Ciente, sol 121 decimal 9. Azul 4071 no decolado 244, chame controle 119 decimal 3, sim, bom voo. 1935, azul 4071 no banante. 260, alterno 288. 1260, 1288, go 1613. Sorry, 126.0 if unable, 128.8. Nice trip. Thank you. Good night. Controle Salvador, boa noite, azul 4071. Contato radar, tudo mantém 360 na saída da Elida após bridge, azul 4071. Elida bridge, subindo 360, azul 4071. Torre de controle 1-8, decimal 6, transponder 5557. Torre, tá 3561, na linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, cono 0 nasce. Ativa a linha, decola da 1-0, tá 3561. E parte da Aerostar já teria o PV? O 3, informação em curso é a Vitor, ajuste de altímetro 1-0, 1-2. Na presente, sintonize torre em 1-8, decimal 6 para acionamento, táxi, teclagem, boa viagem, Serra, Kilo Índia. Alô, Gono 889 no 612 para o puxo acionamento. Sente avanço da tá à sua esquerda, puxou no 7. Assim que o tráfego passar a retaguarda, sentido ponto de espera, livre puxar, será no 612, chame táxi. Após a passagem do colega da TAM, a retaguarda inicia no 612, igual no 889. 1-2-8-5-3-3-6-5-6-3-0-0-0. Controle Salvador, boa noite, Oxalé 6-3-1-3. Descendo para o 1-6-0, informação Vitor. Proa de Lagoinha, pode proar Dunas, disponível. 6-3-1-3, na proa de Lagoinha, desse mantém o nível 040, chegada ponta, aguarde o procedimento elétrico X-Ray, ajuste no 012. Oxalé 6-3-1-3. 1-2, o ajuste, descendo para 4.000 pés. E Guadará e LF, pistão no 0 X-Ray, Oxalé 6-3-1-3. O Web 6748 Torre, 1186. 186, boa. Boa noite, objeto 6748 estabilizado, baixar checado. 6748, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-1-2, aguarde pista livre. 6-12, aguardando, 6748. Sete-quatro-oito, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-1-2, livre pouso 1-1-0. Livre pouso, pista 10, 6-7-4-8. Pista 3-5-6-1, no decolado aos 4-8, chame controle 1-1-9, sinal 3-5, bom voo. 1-3-5, volta abaixo. Salvador, até 3-5-6-1. Bordo. Altímetro 1-0-1-2, livre táxi, chame para o ingresso. Após o fim, sobe ao 3, atenção e confirma. O Xené 9169, chame Recife agora na frequência 1-251, alterna 3325. O Xené 9169. 9169, 251. Sou 385, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Atenção 3858, está visual coronave nacional pronto no ponto de espera dando zero. Ciente a passagem da aeronave da Webjet na final, ali mantendo 03858. E após o pouso do Web, ali mantém 3858. Salvador, OTA 3662, posição 08, para posto de BR, 08, autorizado, chame táxi na 3662. Chamaram para táxi, 3662, já. O controle, OTA 3561, voo Arbor, elefa o título. Está autorizado aí direto para o Arbor, inicialmente, está 3561. Direto Arbor, OTA 3561. Pista repartilhada e pronto no 7, Serra Kilo Índia. Solo, boa noite, Objeto 6748. Boa noite, 6748, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette para prosseguir para o portão 3 do pátio principal. Via Alfa, chama antes da Juliette, vai ser para o portão 3, o 6748. Salvador, boa noite, é o TAM 3152, sinto a TIM, solicitou nível 350 para Maceió. 3152, Maceió, a informação é vital, altímetro 02, eu já teria aprovado 330, copiaria? Perfeito, senhor, pronto. E só um instantinho, por gentileza, número 1 para 4, só um instante. Valeu. Solo, gol no 889 para o táxi com 133 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. 133, 340 Campinas, táxi à esquerda via pátio, última direita Índia, torre 186 no ponto de espera, altímetro 1012, boa viagem, gol 1889. Gol 1889 via pátio, Índia 186, torre 1012 no altímetro, obrigado, até a próxima. É, o Webjet 6748, observa a saída 37, gol, após esquerda Juliette, portão 3 autorizado. Após o gol, via Juliette para o portão 3, o 6748. Tá 31524. Prossiga. Da 3152, aprovado Maceió, nível de voo 330, via Upper 58, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva esquerda, subida Fuca, Jamo, transição Caju, controle 1935, 2186, acione 5560. 330, OTAN 3152, na Maceió, decola da 10, mantém. A proa até 2 mil pés, ou a terceira meia, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, intercepta superior 58, aciona 5560, modula 186 com a torre, 1935 com o controle de solteropolitano, tá 3152. Correto, portão 2, chame pronto, tá 3152. Gente, obrigado. Obrigado, 3252. Salvador, é o TAN 9396. 9396, com fins já aprovado 360, informação em curso, a vida, altímetro no 0, no 2. Só um instante para 4. Solo, TAM 3662, estacionado pronto para o táxi, alterna Fortaleza, 3 horas e 15 de autonomia, POB 152. 13 e 15, 152, Fortaleza. Táxi à esquerda, contornando o terminal de passageiros. Última direita, Índia, torre 286 no ponto de espera. O altímetro em 1012, até boa viagem, TAM 3662. Vai contornar via Índia, chamará 1186, TAM 3662, com ajuste 1012, grato, bom trabalho. Boa. Direito. Torre, boa noite, gol no 889, pronto, ponto de espera da 1-0. Boa noite, 89, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol no 889. Serra Kilo Índia decolado ao 54, chegando em Sorocaba, mande um abraço para o pessoal de São Roque, chame controle 19935, bom voo. Bom voo, Serra Kilo Índia, grato. Controle Salvador, papá, papá, Serra Kilo Índia, boa noite. Serra Kilo Índia, contato radar, submarino nível 430, Serra Kilo Índia. Sente, contato radar para o 430, Serra Kilo Índia. A linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus com 9-9. Linha decolagem 1-0, vou no 889. TAM 969, quais são? TAM 9396, aprovado com fins, nível de voo 360 via posição bridge, up Zulu 16 e o restante conforme a rota do plano. Decola, pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva A, direita. Perfil de subida da El, leda após leda, direto, posição bridge. Controle 11935, torre 186, acione o core 5541. Canal 6313, desse mantendo 2000, autorizado, final do procedimento ILS. Ajuste permanece no 012. Presumo no 6. Decolada 10, saída da El, após leda, bridge. Transponder 5541 e o controle 1935. Correto, cotejamento, chame ponto, pushback, acionamento 9396. Reportará. ILS, pista 10, X-ray. O acionamento é 313. Torno 5. Gente, Vitor, já temos aprovado 37 Fortaleza, só instante cofre 604. Aguardo. Frequência 1260, alterno 28, decimal 8. 935, bom voo, boa noite. 0935, 889, boa. Controle, boa noite, chegou no 889. Bom, no 889, contato, submantenha 360 na saída da El, leda após bridge. Da El, leda bridge, 360, gol no 889. Frote, o 3258. Digita 358, irei consultar o centro. Obrigado, Carlos. Pronto, 362. 362, livre decolagem no 0, vento 120 graus com 08 nós.